desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero. É desespero ter fome e não ter o que comer. Ser como um cego, achar que só nasceu pra sofrer. Vive em trevas e nunca se esforçar pra vencer. Só invernando, trocando a noite pelo dia. A mente cheia de droga, barriga sempre vazia. Achar que é útil viver só de correria. Querendo ser o pá na banca da patifaria. É desesperador, homem sem valor. Tudo que tinha de melhor, a vida errada roubou. Esqueça todo rancor antes que durma. O sono eterno mal girar. O tambor, a ambição só vai girar velório. Por isso vivo sóbrio e vejo o gueto se matar por um lugar no pódio. Aí, menor, você vai lá, vai deitar aquele maluco lá pra mim e você vai ter todo o meu respeito, tá tranquilo? É desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero. Fazer o quê diante do imprevisto? Entre a cruz e a espada, quem não passou por isso? Eu querer dizer, provar, mostrar que é forte. Sem querer, sem saber, carimbando o passaporte. Pouca experiência, e a vida não perdoa. Vacilou, se empolgou, o carrasco canta em toa. A vida é boa, questão de saber viver. Expressei até aqui em 32, GOG. E não paro, irmão, prossegue o disparo. Omissão tá ligado, custa caro. Em cada esquina, em cada beco. Periferia, hora do acerto, o eco soa ser. Situação, pressão, sem cristão então é embaçado. A bordo de um barco furado, na selva de pedra, na guerra, no gueto. Morrer sem salvação é desespero. É desespero, é desespero. É desespero, é desespero. É desespero, é desespero. É desespero, é desespero. O Senhor vejo a luz, o ódio não substitui. Nada vezes nada contribui. Remorsos, compaixões não vem lá do alto. Me sinto novo, cristão renovado. Casado, verdadeiro, soldado. É desespero, é desespero. Não me acostumo em ver meus irmãos se drogarem, se acabarem. Foi overdose, foi um, foi dois, foram três. Falsos, verdadeiros, os últimos serão os primeiros. Quem não quer ser herdeiro, o pai do crime esbanja medo. É desespero, filho abandona o pai e a mãe. E agora quem vai protegê-los? O descaso, o barraco mal acabado. Sem dindinha, só mais um desempregado. A doença escraviza outro coitado. Desertor é fuzilado, esquartejado. Os poderosos enganam e recebem aplauso. Extraviam dinheiro, já era um abraço. O povo continua sendo ignorado. É lamentável. Antes do voto, promessa, agora o descaso. A moral da história, vocês já sabem, ninguém viu nada. Eles comem o melhor e nós, o povo, somos humilhados. A fome dói, toca, do corpo só sobra a pele, os olhos e os ossos. O fim vem vindo da guerra, só sobra os destroços. Quantos já foram dos nossos, mas não eram dos nossos. Escolheram assim, a salvação continua aqui. Pra vencer o diabo, tem que vencer o pecado. A tentação que nunca foi tentado, quem nunca foi avisado. Que o clima apóvora, a droga vem e passa. Aliás, tudo passa, a idolatria continua causando desgraças. Não quero seu dinheiro, nem seus status. Só quero te alertar, fica ligado, ladrão cheirado. Ele quer te matar, mãos pro alto. Cuidado, cercado de demônios, está desesperado. Seus argumentos homicídios foram jogados pro alto, fique calado. É, tem muito crente desandado. É desespero querer voltar. E Jesus aí estiver voltado, vai ser complicado. Um desespero, os desesperados. Em Cristo, aleluia, eu sei, estou a salvo. O teimoso desceu, não procedeu. As suas forças acabaram, morreu. É desespero, é desespero. É desespero, é desespero. É desespero, é desespero. É desespero, é desespero.